Da maravilha de se avistar o começo do mundo. Uns dizem que um dia surgiu um pequeno ponto, num cantinho escuro de algum lugar, e que este ponto se sentia tão solitário, concentrou tanta energia que não aguentou e explodiu. Parece que continua até hoje se espalhando por aí. Já outros dizem que tudo foi construído, feito em 7 dias, imagina, e que deu uma trabalheira fazer tudo em uma só semana, que o Criador ficou tão cansado que precisou até descansar depois. Não dá para dizer ao certo quem tem razão, porque ninguém estava lá para saber. E mesmo que estivesse, já se passou tanto tempo, mas tanto tempo que a pessoa teria morrido de velhice várias vezes. O certo mesmo, é que no começo de tudo, lá no início, não tinha nada. Um vazio só. Nem ela existia ainda, talvez já fosse um desejo. Mas ainda não tinha forma, era só vontade. Depois que tudo começou, ela precisou esperar que as coisas se organizassem um pouco, pois no início era uma confusão só, não dava para saber direito o que era céu, o que era terra ou o que era água. Estava tudo misturado. Quando cada coisa foi para o seu lugar e assumiu sua verdadeira cor, é que dava para saber o que era em cima e o que era embaixo. O nada, que era nada no início, agora era alguma coisa, tinha uma forma, tinha um sentido. Que sentido? Ela ainda não sabia, pois ainda não existia. Era puro desejo e curiosidade, pois tinham dito que aquele nada tinha se transformado em tudo e que o tudo era muito bonito. Não se falava de outra coisa. Depois que as coisas ganharam os nomes, então, só se dizia que o céu mudava de cor. E ela ficou encantada com as possibilidades de azul dia e também com os mistérios da escura noite salpicada de pontinhos de luz. Quando disseram que a Mãe Terra, a qual chamava de Gaia, era aconchegante e generosa, cheia de relevos que se estendia por cima, ao redor e por baixo das águas, ela só imaginou o movimento. O vento dando forma às montanhas. Pensou nos grãos de areia que se estendiam pelos desertos e que também formavam as bordas dos mares. Então, teve a certeza que a terra era coisa boa. E naquele momento, decidiu que um dia também se chamaria Gaia, achando que esse era o nome mais bonito que poderia ter. Agora não tinha mais jeito. O que era curiosidade já tinha se transformado em vontade de mar, em desejo de rio, em sonho de água, de nascimento. E Gaia já era pura necessidade de vida.